desespero de uma mãe ao saber que o filho foi assassinado. Ele foi executado com cerca de 20 tiros, provavelmente de pistolas calibre 380. Foi na cruz, que eu fui comprado. Foi na cruz, que eu fui transformado. Foi na cruz, que ele venceu. Foi na cruz, que das trevas fui chamado a luz. Já pensou como seria a vida? Sem direito à vida, sem curar as feridas, lágrimas perdidas, ruas sem saídas, o fim sem recomeço. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Um sangue precioso por mim foi derramado. Desceu lá do madeiro, na cruz do Calvário. Relou que eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Um sangue precioso que das trevas trouxe a luz. Repense bem, rapaz, reflita a cena e vem. Aqui a função é dos crentes pregar o verbo e além. Se arrependa ainda é tempo, é só saber chegar. Na escrita a Bíblia te ensina, maluca, onde pisar. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Rajada de pistola na madrugada ecoa. Os monstros, polícia, os moleque, as coroa. Todo mundo em Dungeness, sem saber quem foi. Vitimado, condenado, os motoqueiro mata sem dar boi. Retruta, pense bem. A rua chora sangue, nessa guerra você só refém. 2013 a cena é essa louca, pá. Meu Cristo não está morto, em breve voltará. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. É triste ver uma pessoa amada indo embora. O mais triste é entender que não vai encontrar ela na glória. A vaidade e a luxúria falou bem mais alto. Te fez perder a vida, isso saiu bem mais caro. O duro é ouvir o grito de uma mãe que chora. Pelo seu filho assassinado, a Deus ela implora. Mais uma chance pra que haja um arrependimento. Mas sabe ela que o Senhor deu várias chances. Eu só lamento ter que ver mais um dia amanhecer. E o cheiro de morte que ronda a cidade tentando te prender. Mas tipo assim, a liberdade é declarada. É só você crer, é só ter Jesus na sua caminhada. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado no Calvário, na cruz. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus.